Está começando mais um episódio do Nintendo 3, diretamente da estação 64. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Nintendo 3. Aqui é o Mario, e do meu lado esquerdo está o Jamon. Gohan? Que isso, cara? Puta que me pariu, não ficou tão ruim assim? Ele engasgou. Do meu lado direito está o Lucas. São muitos jogos, eu não sei o que fazer. E diretamente do Japão está o Jefferson. Ah, eu tinha que falar sobre o Direct, mas eu vou falar que eu tô triste porque eu vou ter que emagrecer pra caber no terno, né? Mano, se a galera escutou o último podcast aí de vícios do Skinner 64, Jefferson, para de tomar Coca-Cola que é sucesso, cara. Galera, pergunta rápida. Como é que vocês assistiram esse Direct? Em casa, no Discord com a minha irmã. Pera, vocês moram juntos? Não, então, mas ela tá em Campinas. Ela tá nas aulas dela, então ela tá em Campinas, aí a gente. Aí eu falei, você quer assistir? Ela falou, vou. Ela faltou nas aulas, a gente ficou assistindo. Ah, que fofinho. No meu caso, eu também assisti em casa, cheguei cansado do trabalho, mas com aquele sorriso o dia inteiro, porque sabia que ia ter Direct. Aí eu e meu irmão, a gente tá no mesmo quarto, então a gente assistiu cada um no seu monitor e compartilhando as expectativas, e fiquei no Discord com a minha namorada que tá na Austrália. Mas você foi correndo pra casa, né, Lucas? Pra assistir ou não? Você foi sair no horário normal e chegou de boa em casa? Não, até que saiu um pouco antes do horário de pico. E o Jefferson, mano, como é que você lida com o fuso horário, essas coisas pra assistir? Ah, eu assisti com sono, né, porque tinha acabado de acordar e comendo pudim, sem interação com ninguém, não. Acho que foi isso. Pro Mario ter feito essa pergunta, ele deve ter visto de um jeito muito inusitado. Não. É mais uma curiosidade mesmo, porque 7 horas da noite aqui no horário atual de Brasília, pra algumas pessoas, no meu caso, ainda é horário de trabalho, sabe? não tenho muita hora pra voltar, então eu acabei assistindo do escritório mesmo. Mas eu fiquei me perguntando, mano, será que outras pessoas realmente, tipo, ainda estão no trabalho assim como eu? Tem que dar um migué assim pra assistir ou não? Mas pelo jeito é só eu mesmo, todo mundo foi tranquilão pra casa. Mas no trabalho, quando você fala no trabalho, você só tá dentro da empresa? E assim, agora eu vou fazer meu momento e não vou trabalhar mais com nada. Ou você fica dando um miguezinho e olha e volta, e olha e volta. Eu tenho dois monitores, então eu consigo trabalhar e acompanhar ao mesmo tempo. Enquanto tá rolando coisa chata, com certeza eu não tô acompanhando, mas as coisas mais importantes eu tô dando uma espiada ali. Aí quando eu tenho um momento que eu tô ou na faculdade ou trabalhando, essas coisas, eu não consigo assistir, normalmente eu não assisto na hora, eu deixo um link num chat só, ou guardado, assim, eu deixo o link do Direct, e eu, assim que eu chego em casa, eu ligo ele e vejo só o link, tipo, sem spoiler nem nada. Mano, parabéns pela coragem, hein, Jamon? Porque você sabe que a partir do momento que você ligou a internet, vai pipocar a notificação do WhatsApp com a foto do que foi apresentado. Eu não lembro qual foi, mas eu botei tudo, não entro no Twitter, você não pode fazer mais nada. Você vai. É aquela volta pra casa sem mídias sociais. Não, você joga o celular no lixo e volta pra casa. Outro dia você torce pra estar lá. Mas que nem eu fiz na E3, levei a marmita e comi lá assistindo. Já era. No banheiro. Que nojo. É bom porque você já come e já libera de uma vez. Né? Faz tudo ao mesmo tempo. Como a gente já comentou, nesta última quarta-feira, dia 4 de setembro, um novo Nintendo Direct foi realizado e durante 40 minutos eles apresentaram algumas novidades para o Nintendo Switch e mais informações de jogos que a gente já sabe que chegarão, né? Vamos começar já falando do Overwatch, que eles já apresentaram de cara. Tinha já um rumor rolando, dado que já tinha saído aquela case com o logo de Overwatch, etc. É, a gente comentou semana passada até, né? É, e tinha mais algum rumor, acho que tava tentando fortalecer a presença do Overwatch, né? Mas só pela case a gente já tinha uma noção, e agora eles confirmaram que o jogo tá chegando. E agora eu quero mais saber do Lucas, se ele, que é talvez a pessoa que mais joga Overwatch daqui entre nós, né? Se ele se empolgou com isso ou não. Se é uma coisa que pra ele não vai mudar nada, porque ele vai continuar jogando no PC. Então, não vai mudar nada, porque eu vou continuar jogando no PC. E jogo de tiro é... pra mim é meio estranho voltar pra console. Ainda mais com a versão inferior que vai ser essa do Overwatch. Mas eu joguei tanto que ultimamente tô parando também. Já acabei enjoando um pouco. Eu acho legal o Overwatch, não para o caso do Lucas, mas é por causa de quem não joga nada no PC e queria experimentar esse jogo. Ainda mais que tipo, você vê que tá implementado o sensor de movimentos, né? De alguma forma ali, você vê o giroscópio funcionando tudo. Eu acho, talvez, eu não sei como funciona do PS4. Você jogou, Lucas, o PS4? Joguei, inicialmente joguei uns meses nele. Tem giroscópio ou é só analógico? Não, na época não tinha. Quando eu peguei no lançamento era só... controle mesmo, mirar e atirar. É, eu acho que essa é uma versãozinha interessante, ainda é portátil, né? Tem todos esses pontos. Eu acho que é uma adição legal pro Switch, por mais que tenha saído da febre já de Overwatch. Eu não curto muito jogar FPS em console, né? É, eu tenho Overwatch no PC, apesar de não jogar, eu paguei caro, inclusive, né? Na época de lançamento tá R$240, mano. Era um jogo que eu podia pedir estorno e comprar no Switch. Porque no Switch eu não me incomodo de jogar FPS por causa do sensor de movimento. É mais prático atirar quando você movimenta a tela. Imagina você jogar no modo portátil, é isso que eu tô supondo. Então, eles mostraram no modo portátil, né? Só mostraram o cara com Joy-Con, né? Que ele podia... Não, mostraram o portátil também. Eles dando uma balançada pra frente no controle com portátil. É, no modo portátil, você pega cada Joy-Con e como Reaper, você joga ele fora, assim, cada vez que você atira. Mas é isso, eu achei interessante essa modificação por causa do Overwatch, adapta o jogo, talvez seja uma versão melhorada pro console, né, pra console. No caso do PS4, nem tem, não dá pra conectar com outros jogadores, né? Não tem, e esse também não vai ter, porque... É, cada console, como ele funciona de um jeito um pouquinho diferente, pra você manter um jogo equilibrado, não dá pra fazer crossplay, né? Ah, que pena. É, eu acho que o Overwatch é grande o suficiente pra ter base instalada no Switch, aí vai dar, vai ter gente pra jogar, então é importante ter esses jogos, porque aí a gente não fica com aquela sensação de que... Ah, só posso jogar em outros lugares. Sim, eu tenho a opção de jogar no Switch. Talvez não seja melhor, mas é importante ter a opção. Eles mostraram um pouco dos jogos que a gente já sabe que vão chegar. Falando rapidamente de Zelda Link's Awakening, eles mostraram um trailerzinho, um videozinho, só reiterando que você vai ter dungeons customizadas, né? Algumas delas vão ser importantes pra você pegar itens, etc. Essas dungeons você vai poder salvar nos amiibos. Então, esses amiibos que você tem no Super Smash Bros, as dungeons customizadas você salva, leva pra outro lugar, pra uma casa de um amigo, e vocês podem jogar a dungeon lá na casa dele. Eu queria que fosse online, questão de compartilhar a mapa, mas infelizmente é por amiibo. E isso desanima bastante em relação ao modo novo. Eu acho que o ponto é esse. Eu nunca vi gente que sai passeando com o amiibo na rua, mas tudo bem. Se o Jeff, que tá no Japão, não presenciou isso, então aqui no Brasil vai ser muito mais difícil. É que essa opção a gente já encontra, tipo, com roupa de Splatoon, né? Dá pra ficar compartilhando. Eu não lembro mais coisas que compartilha via amiibo. Mas realmente ninguém leva isso. Luigi's Mansion 3... Eles apresentaram um pouco do novo modo multiplayer que se chama Screen Park. Você pode jogar de 2 a 8 jogadores e vocês ficam numa arena caçando fantasmas. É basicamente isso, né? E você pode bater nos outros também, né? É, mas isso já é default do Luigi's Mansion, não é? Não sei, eu não joguei os multiplayer do 3DS. O Lucas, eu não sei, vocês que me falam. Eu joguei e acho que é isso mesmo. Pelo que eu lembro, não dava pra bater nos outros. Era só pegar fantasma, porque era cooperativo sempre. É que porrada igual tem nesse é desse, né? Mecânica nova desse, a porrada de bater um lado pro outro. É, exatamente. É que esse aí é competitivo, né? Não é só cooperativo, até o time Luigi contra o time Guidi, então... É um party mode de Luigi's Mansion que talvez... seja legal, o problema é reunir 8 pessoas. O problema é ter 8 Joy-Cons e reunir 8 pessoas pra jogar esse modo, mas de qualquer jeito dá pra jogar de 2 a 8, então tá tudo certo. Eu sou a única pessoa que sente falta daquele modo do Nintendo Land, que era aquela fase de também caçar fantasmas de Luigi's Mansion. Sei lá, eu sinto saudade a ponto de gostaria de ver ele em um jogo, por exemplo, de Luigi's Mansion. É que eu acho que aquele modo ele é específico pra jogabilidade. Qual o nome? Né? Eu esqueci o nome que eles chamavam. que não é igual pra todo mundo. Tem uma pessoa que é diferente, eu esqueci agora. Eles tinham um termo. Ah, mas daria pra adaptar, né? Eu esqueci também. Mas eu sinto falta de Nintendo Land em geral. Acho que se isso fosse implementar no Switch, pra mim eu preferia um remake, alguma coisa. Eu não, acho que não precisa ser só um jogo do Luigi's Mansion 3. É, faltou Nintendo Land nesse Nintendo Switch aí, velho. Muito melhor do que fosse o Wanted Switch. Eu não queria ter visto algumas coisas desse trailer, porque eu tava evitando ver. Principalmente porque eu não vi o trailer da Gamescom do Luigi's Mansion, mas, bom, acabei vendo uns mundos a mais ali e é paciência. É, eu não vi, eu desliguei meu cérebro naquela hora, tipo, eu vi que tava mostrando coisa, eu falei, chega, não vou prestar atenção. Eu prestei, infelizmente vou lembrar. Jogabilidade assimétrica. Nossa, era assimétrico mesmo? Era assimétrico. Super Kirby Clash. É um jogo free to start que já tá disponível no eShop em multiplayer, onde você escolhe uma role pra controlar um Kirby e joga com até outros 3 jogadores pra enfrentar chefes. Alguém baixou? Eu baixei e joguei e fiquei com medo. Por quê? Do quê? Tinha um modo que era assim na versão de 3DS, que era um minigame do Planet Robot. Acho que eles lançaram uma versão separada lá, mais completinha. Eu baixei essa porra, botei aqui no Switch, joguei e falei, beleza. Aí eu vi, tinha uma barrinha de estamina. Eu pensei, peraí, isso aqui tá meio esquisito. Depois eu vi que você podia gastar maior grana pra comprar uma currency do jogo lá pra comprar item. Aí eu olhei e falei, isso aqui é um jogo mobile... com estamina e caralho a 4. É um jogo free to start. Ele é de graça, tinha que ser assim. Ele tá falando, Não, sério, eu fiquei esquisito, porque eu vi Kirby com isso e achei muito esquisito. Pô, esse era o segundo chute do Jeff pra o jogo mobile, que até hoje não veio. Eu achei bem adaptado. É, não daria pra fazer, eu acho que um outro esquema mobile com ele. Eu acho que até no celular ficaria complicado de você inserir uma jogabilidade de Kirby. Tem que ser no console mesmo. E é que nem o Lucas falou, é a versão do Kirby do Planet Robobot / 3DS on esteroides, né? Se isso estivesse no celular, não teria me assustado, que eu liguei o Switch e fui na boa vontade, puta, que é isso, cara? Foi só um susto mesmo. Estamina, não vou jogar. Onde que coloca o cartão de crédito aqui pra comprar mais? Eu joguei e eu achei confuso fazer um setup pra 2 players. É, porque o segundo player ele tem que pegar uma pessoa online. Aí eu achei meio ruim você não ter opção de 2 avatar. Eu fui jogar com a minha noiva, aí eu tinha que escolher alguém random online. Aí eu fiquei confuso. Tipo, ou todos os equipamentos que a pessoa tá usando. É, não gostei disso não. Quando anunciou, eu fiquei feliz. Eu falei, é de graça, vou lá jogar, jogo, sei lá, 10 minutos, vai acabar a estamina e bola pra frente. Posso, jogo de Kirby, posso fazer junto com minha noiva. Mas quando eu joguei, eu fiquei bem decepcionado. Divinity Original Sin 2, ele é um RPG aclamado. Eu particularmente nunca joguei o 1, porque eu sou mais fã de Diablo. Esse jogo ele é bastante parecido com o Diablo. Alguém já havia jogado? Eu tive curiosidade de comprar no Steam, fico feliz que não comprei, mas não sei quando eu vou comprar no se eu vou comprar ou quando eu vou comprar no Switch. Mas eu fico feliz, é a mesma ideia do Overwatch. É legal que tenha um jogo da geração do PS4 no Switch. Eu não conheci o jogo, acho que eu tinha visto só o nome em algum lugar, mas quando meu irmão viu, ele falou, esse jogo é bem aclamado mesmo e você tem que usar estratégias... É bem legal o conceito de estratégia desse jogo, né? Mas como assim? Qual que é o conceito de estratégia dele? Esse Divinity não é aquele que você tem que pegar os elementos do cenário e usar a seu favor? Eu só sei que o jogo foi aclamado pra caramba. Falavam, putz, é um RPG maravilhoso, não sei o que. Ele foi bem falado. É, só que eu olho pra ele e vejo o Diablo. Eu falo, mano, tô de boa. Eu acho que ele não é porrada em tempo real. Ele é em turno. É meio SRPG, não é, nesse ponto. Aí você tá numa salinha, tem óleo na mesa, você pegar o óleo, aí jogar no chão e jogar fogo. Aí, tipo, aí passa o seu turno e começa a pegar fogo. Ah, que interessante isso, hein? Então, eu tô imaginando que seja isso pelo que eu vi no trailer. Return of the Obra Dinn é um indie que é bem famoso, ele é muito bonito e finalmente tá chegando no Switch. Eu não sabia que ele ainda não tava no Switch. Faço o meu comentário mesmo do Jomon. Eu quando vi, falei, mas eu não tava no Switch. Eu tinha certeza que não tava e eu gostei do jogo. Ainda não joguei, talvez, numa promoção. Finalmente a Game Freak lembrou de Town. Agora o nome é Little Town Hero. Eles mostraram um pouco do gameplay. é, além dos gráficos, né? Os gráficos a gente já tinha visto uma espécie de demo, né? Demo, né? Eles mostram um modo alfazinho ali do jogo, que eu acho que há muito tempo atrás que eles já haviam anunciado. É, eles anunciaram em setembro do ano passado, não foi? Acho que foi. Mas já fazia tempo que a gente não... Mano, que não vê um ano sem informação, não apareceu na E3, não apareceu em outro Direct, né? Eu, sim, pelo menos, já tava muito na expectativa de ver mais sobre o jogo. A gente já sabe que é um RPG, etc. Agora, eles mostraram o modo batalha, tem um menu com N opções, são muitas opções, e esse jogo vai ter um sistema de vantagens e desvantagens, assim como é em Pokémon, né? Assim como havia em Fire Emblem, não tem agora mais no Treehouses, né? Ou seja, você vai ter ações que vão ter vantagens sobre um determinado monstro. Eu só não entendi se é elemento, se é arma, o que que é. Mas é um sistema que a Game Freak já tá acostumada, né? Porque Pokémon tá aí desde sempre. Eu achei, assim, né, tem adicional que as músicas, e na verdade o garoto da Direct foi o Toby Fox, e as músicas desse jogo são do Toby Fox. É importante citar isso. E eu achei interessante porque na primeira vez que a gente viu o Town, eu achava que ele ia ser um jogo assim, um porte maior. Ele já tem data, né, e até o tamanho, ele tem nem 2 GB de tamanho no Switch. Uhum. Ele é um jogo de escopo bem menor do que eu pensava, assim, ele tá bem mais pra Harmonite do que pra qualquer outra coisa. É, necessário lembrar que o preço dele também é de jogo mais humilde, não sei se dá pra falar humilde, né? É, um jogo de escopo menor, né? É $25, né? 19, acho que 25 é no Canadá. Eu uso o shop americano em 3 de $25, acho. Então é inverso, será? Bom, eu não lembro, mas é, pra mim apareceu $19. Eles diminuíram o orçamento pra não falar que estavam focando muito nesse jogo em vez de Pokémon. É. Mas o problema, acho que o Jomon sentiu, é que na apresentação ele parecia muito mais grandioso. Eu posso estar falando besteira aqui, mas se eu não me engano, esse jogo foi mostrado na E3, tá? Mas é isso. Eu acho que esse é o jogo certo, tipo, é um RPG do estúdio desenvolvedor de Pokémon, que já chama atenção. Só acho que tá na data errada, que é Holiday Season. Esse jogo acho que faria mais sentido, sei lá, no começo do ano. Mas o sistema de chamar os aldeões pra te ajudar nas batalhas lá e fazer uma rede de comunicação lá é interessante. Ah, e foi só comigo que incomodou o slowdown? É, incomodou mesmo. Na hora que começou lá e chamou o carinha pra lutar com a espada lá, deu uma... É. Eu olhei e falei, isso aqui é Pokémon no 3DS, velho. Não, eu não vi, né? Mas é que nem a gente já conversou algumas vezes. Ainda tem tempo pra eles lançarem a versão final e por aí vai. Então, até chegar realmente no Switch, a gente vai poder testar e garantir que ele tá rodando na performance adequada. É que a Game Freak com 3D é sempre... Sempre aquelas memórias, né? Memórias do Simon. Deadly Premonition 2. É um jogo onde você controla um agente do FBI e é um daqueles jogos de mistério, né? Você vai coletando pistas, conversando com pessoas pra você resolver um caso. E é continuação do... Eu não sei se é continuação direta, mas é da série do Deadly Premonition, que também tá saindo, né? O Deadly Premonition Origins. Uh-huh. E ele é um jogo... Extremamente assim, eu não joguei, eu tenho na PSN no gratuito, que eles deram na Plus, é um momento da vida. Mas ele é um jogo aclamado, assim, é um jogo cult, falam que ele é um jogo totalmente medíocre, as pessoas que jogaram, só que de repente a história é maravilhosa, assim, de repente o jogo é muito bom, meio que sem querer. O primeiro, esse, né? Uhum. Então é interessante pensar que tá aí vindo, não sei se exclusivo, mas exclusivo por tempo temporário pro Switch. É, eu tenho uns amigos que são fissurados, literalmente, nesse jogo, os caras amam. E teve um conhecido meu que chorou até, quase. Porque ele falou, meu, eu nunca tava esperando que fosse sair uma continuação desse jogo. Os caras fizeram. É algo que literalmente ninguém esperava. No final, acho que da apresentação falava lá que era exclusivo pro Switch. É exclusivo mesmo, então não vai sair. É. Então a Nintendo colocou uma grana aí, o que pra mim impressiona, sinceramente. E é do Swery, né, esse jogo. Então esse jogo vale a pena jogar só pela história. O resto é tudo ruim. É isso? Ele é galhofa. Ele é galhofa, horror, mistério. Ele é um jogo que falam que ele é especial. Eu não sei o que ele é, mas ele é especial, de repente. É galhofa e interessante, meu. Star Wars Jedi Knight 2 Jedi Outcast. é aquele jogo que já foi lançado pro GameCube em 2002, ele também chegou nos PCs, e é um hack slash da série Star Wars. O Jedi Knight, ele já foi bastante elogiado, mas era numa época que não tinha muito jogo bom de Star Wars também, então não sei se dá pra relevar. Não sei se mudou muito, então. É estranho, cara, quando você vê o jogo rodando no Switch com os gráficos e a jogabilidade completamente travada. E depois de você ter visto o Battlefront, por exemplo, mano, é estranho você ver um jogo desse. Eu vou falar que quando eles falaram que era um jogo amado da série Star Wars, eu pensava que eles iam falar do Star Wars Jedi of the Republic. Uh-huh. Que é o da Bethesda, uh-huh, da BioWare. E não era, eu vi esse eu nunca ouvi falar, assim, a primeira vez que eu ouvi foi nesse Direct, então eu não sei se ele tá tão aclamado assim ou se eu tô muito por fora de jogos de Star Wars. Tá, ele não é tão aclamado, fica calmo, mas é que nem eu falei, é numa época que não tinha muito jogo mesmo. E esse jogo ele só vai vender pela nostalgia mesmo, porque é muito feio. Eu não sei se vai vender tanto não, viu? É, enfim, acho que como bom nintendista eu preferia Rogue Squadron. A Bethesda fez uma participação bem rápida no Nintendo Direct pra falar que eles estão trazendo Doom 64 pro Nintendo Switch. Vai vir com a jogabilidade clássica, não vai ter nenhuma modificação no jogo e vai chegar no dia 22 de novembro. Isso teria sido mais surpreendente se já não tivesse vazado ali perto da época que lançou um, dois e o três. Doom Guy no Smash. Vai sim. É, o único problema é que não vai ter o controle de 64 pra jogar. Isso não é problema, isso é parte boa, né? Eu não acho, porque eu joguei Rare Replay e os jogos de Jet Force Gemini fica pior que sem o controle de 64, com C direito e C esquerdo. Assassin's Creed The Rebel Collection é uma collection que vai trazer Assassin's Creed 4 e Assassin's Creed Rogue, se não me engano. São só esses dois, né? São esses dois e a DLC. E pensar que o 4 já foi lançado pro Switch. Pro Switch não, pro Wii U. Aham. Então, falam bem do 4, eu não sou fã da série Assassin's Creed, mas fica aí pra quem gosta, né? A gente tem o 3 já, falta aí tudo pra trás aí, falta o 2 e o 1. Tem duas condições. Primeiro, é importante ter Assassin's Creed no console Nintendo, porque Assassin's Creed vende muito horrores. Sempre vendeu. Ah, mas agora, os últimos, né? Eu não sei se eles de forma retrógrada vendem. Ah, sempre vai vender, né? Ou é o último que normalmente vende? Que eu penso sempre no último. O último é o... E todo mundo esquece o resto. Eu não tenho os dados de venda, mas Assassin's Creed é uma franquia que vende tanto quanto Call of Duty, por exemplo. Não sei se tanto quanto, mas é numa proporção parecida. E eu só acho importante citar que Black Flag é um jogo bem curto, viu? Eu, sinceramente, eu não gosto muito por causa disso. Acho que em 5 ou 7 horas você consegue zerar. Então, isso é legal. Eu só acho legal ter Assassin's Creed e não precisar ser versão na nuvem. Então, tá tudo certo aí. Dauntless. Eles definem esse jogo como um Battle Survival, mas, basicamente, acho que dá pra resumir, e o Jamon resumiu bem isso, é o Monster Hunter ocidental. É genérico, não ocidental. Eu não quis menosprezar, né, cara? Não, até que. Esse aí tem. Eles mostraram isso aí na E3. Foi uma hora que eu tava olhando pra porcaria da Treehouse e ficava: que porcaria é essa, cara? O que, que você tá mostrando? Pode seguir. Nossa, por favor. Trials of Mana. Eles mostraram como tá, né, a versão remasterizada. Acho que a gente não tinha visto até então, né? Tinha. Na E3. Tinha? Nossa, nem lembro. Mas tá isso, pra quem já viu, ouviu de novo. É que eles, nesse eles mostraram a data. Uhum. Essa era a novidade. Que a Sony estragou na manhã do dia. 24 de abril o jogo será lançado. E mano, pode lançar de RPG à vontade no Switch, que a gente não se incomoda não, viu? Só não lembra se for muito. Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020. Ô nome grande, hein, pelo amor de Deus. A gente já viu tudo que acho que a gente precisava ver do jogo. Não tem nenhuma surpresa. Não, agora vai ter modo aventura, Mario. Ah, é verdade, né? É que eu fiquei tão muito animado pra jogar o modo aventura desse jogo. Modo história. Né? É, o modo história. Single player. Mas acho que, pra mim, eu não. Eu realmente tava cagando pra esse jogo. preciso falar. Mas eu tô achando esse jogo mais simpático em muito tempo. Assim, olha, eles estão com roupinha em cada esporte, eu não vou gastar em lançamento nesse jogo, mas... Uou, roupinhas, aí, 300 pau. Ele tá mais bonito que o do Rio. Uhum. Então... Não precisa de muito, né? Só trocar a cidade já tá o suficiente. Puta que me pariu, Mara. Muitas pessoas falam que Londres é o melhor, mas acho que isso aí, assim, dentro da franquia de Mario e Sonic, me parece ser o melhor. Talvez seja porque eles tenham investido mais por causa da cidade, que é a SEGA fazendo, retratando a própria casa. Parece que eles aumentaram o orçamento, sim, eu concordo com o João. Não, pode ser. Ou depois de 4 jogos, eu não sei se são 4, uma hora tem que acertar alguma coisa, né? Não. O primeiro jogo é bom. O único problema é que você tinha que, sei lá, marombar pra você conseguir jogar aquele jogo decentemente, sabe? Ou você realmente jogava com o emote chacoalhando que nem um retardado e saía, sei lá, andando que nem um troglodita na rua, sabe? Que nem um gorila, só com os braços. Caraca, meu. Vou parar de pagar academia e vou comprar esse jogo, então. Não. Ou no DS que você arregaçava a tela de touch, né? Mas eu só queria falar que eu fiquei um pouco atraído pra esse jogo quando eu vi o modo 2D rodando, tá? Eu não tinha visto, não sei nem se eles tinham mostrado até antes, quando eles anunciaram o modo 2D. Já tinham comentado, sim. Eu acho. Eles tinham mostrado, sim. Não, mas mostraram screenshots, acho que agora não, eles mostraram o vídeo rodando. Nossa, eu caguei forte então pra eu isso. Eu até comentei que os sprites ficam esticando, que nem você pega a Peach do primeiro Mario Bros, né? Só tem um sprite dela parado, então ele sai andando, quicando. Ah, assim, sim, sabe? É verdade, você tinha comentado. Mas eu achei bonitinho, tá? Principalmente porque é legal ver o Sonic ali. Mas só acho estranho eles colocarem o sprite do Mario 8-bits ao invés de colocar os 16. É a primeira versão deles. É, sim. Cara, a Nintendo mostrou uma caralhada de jogos ali. Caralhada não, uma lista até que curta, vai. Tô enaltecendo a lista. Mas uma certa lista ali. Nossa, já tô menosprezando mais ainda. Tem uma lista ali com alguns jogos que ainda vão ser lançados pro Nintendo Switch. Obviamente que vai ter Just Dance 2020. E vai ter NBA 2K20 também. Mas dessa lista, vocês querem citar algum jogo que chamou a atenção de vocês? Eu não lembro da lista, então acho que nenhum chamou a minha atenção. Não, vai ter Grid Autosport, pô. Falta jogo de corrida. Porra, nossa, é verdade. Às vezes eu olho pro meu Switch e eu penso, caramba, podia ter um Grid Autosport aqui. Ainda bem que eu tô salvo. É, mas tirando MotoGP, acho que é a única coisa que tem pra... esporte realista, né? Eu acho importante ter. Porra, Farm Simulator é puta jogo de esporte, mano. Tem todo ano essa merda. Mas eles frisaram alguns jogos interessantes mesmo. Outer Worlds, pra quem gosta do gênero sci-fi open world, mas aparentemente parece que vai ser um baita de um jogo, então quem só tem o Switch vai ter que se contentar com essa versão. Ah, e vai ter Ni no Kuni também, a gente já sabia disso, mas só reiterando que ele vai chegar no dia 20. É, se quando você quer dormir com um dia RPG, você pode jogar Ni no Kuni. Eu gosto de Ni no Kuni, tá, gente? Não, fica eu a recomendação. Jogar ainda. Eu tô, é agora bom, me desanimei, é bom. Eu tô com versão do PS3 aqui. Tá, só pelo que o Jamon falou, vai por mim, cara. O jogo é legal, pode comprar. E, não. Ele tem a versão do PS3 já que é igual comprado. Agora comentando os assuntos mais relevantes, né? Porque a gente já citou as coisas que talvez fossem mais passageiras, né? Não, o Luigi Mansion é importante. Demoramos... Não, mas não pode falar nada, né? Nossa senhora. Os caras vêm com duas pedras na mão. É, mas eu tô relevando o Luigi Mansion mesmo. Foi mal, gente. Gente, Terry Bogard tá chegando. Essa semana tinha rolado um rumor aí que o próximo DLC de personagem do Smash seria da SNK. E se provou através da aparição do Terry, né? E parabéns pra Nintendo, não só pela aparição do Terry, porque isso tá tornando cada vez mais o Smash o maior jogo comemorativo, talvez de jogos de luta ou de jogos em geral, né? Porque tem basicamente as principais franquias de jogos eletrônicos lá. Mas você conseguir reunir os principais personagens de diferentes jogos de luta de uma época clássica, né? Do Mega Drive, Super Nintendo e por aí vai, é um feito praticamente extraordinário. Dá pra falar assim. E eu me tomei um susto que o Mario se animou tanto com o Terry que ele não falou nem do Banjo lançando. Mas, cara, o Banjo a gente já sabia, né? É que teve data, né? Saiu no dia. Pô, o Banjo foi legalzinho. Eu acho mais legal ter o Terry mesmo do que o Banjo. Foi mal, gente. Eu joguei com o Banjo aqui, achei muito legal. E o Terry eu procurei assistir um react de um pessoal que gosta de fighting game, sabe? Das antigas. E o pessoal vidrou, nossa, muito. Tem um pessoal que ficou louco. Então, o do Terry foi muito legal ver que a animação, eles pegaram basicamente várias aberturas e animações dos jogos da SNK e colocaram eles tomando aquele um drible da carta do Smash. Então, e pra mim, assim, eu vou teoria da conspiração, pareceu, na minha opinião, pareceu que eles vazaram antes, querendo, só pra fazer mais sentido essa abertura com todo mundo, porque todo mundo, na semana foi basicamente, saiu o negócio da SNK, os grupos fãs de Smash começaram a falar, ah, eu queria o Kyo, eu queria o Yori, eu queria o Terry, eu queria a Nakururu, eu queria o Jeezy. E aí, tipo, mostrou todo mundo na abertura tomando um olé da porcaria da carta. Foi muito da hora, assim. Faz sentido a teoria. Pode ser verdade que eles vazaram de propósito. Eu acho que o jeito que eles construíram o Direct faz muito sentido. Apesar de pessoa que gosta de jogo de luta ter ficado feliz, eu não acho que o Terry, assim... Eu não vou falar que ele não faz sentido no jogo de Smash, porque Smash é a celebração dos jogos. Mas se você tá pagando, sei lá, se você pensa no Fighter's Pack, alguém coloca Terry, eu não acho que as pessoas comprariam, a maioria. Eu acho que o pessoal... Eu acho que esse é o anúncio que todo mundo fala, eu não queria, não precisava comprar o Fighter Pass. Eu poderia, sei lá, comprar o Banjo e mais um que eu gosto e não gastar em tudo. Até porque ninguém especulava isso. Então, quando a gente via, vamos ter personagem third party, SNK tava lá no fundo da lista, né? Pouco pensado. De novo, eu não quero ficar aqui xingando os fãs, eu sei que tem muita gente feliz com o anúncio dele, eu só acho que, eu não vou dizer que ele não merecia estar, mas é que ele é o fundo da lista, tanto que a minha previsão que ia ter um anúncio de personagem de Smash e fechar o Direct não confirmou, por quê? Porque eu acho que Terry não é o suficiente. É um personagem mais nichado. Ah, com certeza ele é mais nichado. É que nem a gente tinha sugerido, e eu realmente reforço que ele poderia ter aparecido na Evo. Acho que seria mais impactante, com certeza. Ele tem o público dele tá lá, né? Eu não sei por que não apareceu. Se foi questão de data, se eles queriam mostrar junto com o Banjo, a data de lançamento do Banjo, não sei. Mas a gente precisa comentar agora que falta um personagem. Na ordem, a gente sugeriu que talvez... Até a gente comentou isso no podcast da Evo, né? Que tem um personagem muito propício para o público oriental, no caso o Ryuji Dragon Quest, um para o público ocidental que é o Banjo, É público, o Joker é oriental também, mas ele é mais foco no Oriente. Tudo bem, personagem nichado. E o Terry é sul-americano. Então então eles estão talvez tentando cobrir a maior abrangência de público mesmo. Dá pra vocês especularem o que pode aparecer pelo último personagem? Seguindo essa lógica. O chute fácil, assim, o que o Sakurai não precisa pensar pra colocar, é o Ryu Hayabusa. De Ninja Gaiden, porque ele cobre o mesmo nicho do Simon, ele é personagem clássico, ele tomou um remake na época do PS3, ele é meio famosinho na época do PS3, ele aparece Dead or Alive, então você tem ali um personagem que é fácil de colocar. Agora, como o Terry, assim, o Mario já citou aqui o SNK na época da Evo, por causa da Evo, e eu zoei falando que a SNK é falida, não que seja mentira, e eu não, assim, pode ser uma surpresa, e... Sei lá, aparecer... Não sei, faço a menor ideia. Aparecer Areimo do Toho. O que eu gostaria pra caramba. Eu acho que tem que pensar em alguma desenvolvedora japonesa. Eu acho que o Banjo foi exceção. E dá pra ver que aquilo ali, sei lá, foram parcerias totalmente comerciais, assim. Foi a Nintendo que escolheu, as publishers e falou assim, o que você tem aí? O que você pode me dar? Eu vou vender aqui o seu jogo, aí dá um incentivo pra você ficar lançando mais coisa no Switch. Foi bem isso, eu acho. Eu não consigo prever nenhum pro último. Se arrisca, Lucas, se arrisca, qualquer coisa. Não, se for por esse lado aí de desenvolvedora japonesa, eu não sei, cara. Pode ser personagem de Monster Hunter. Nossa, acho que seria bem chato se Monster Hunter aparecesse. Qualquer personagem, eu acho que coloca no Smash, ele tem uma boa chance de ficar interessante. É verdade, a gente tem que confiar no tato do Sakurai e da equipe de Smash pra deixar o personagem legal, né? Até a Pirea Plant. Isso é verdade. E só pra discordar um pouco, que o Jeff, meio fora de time, mas pra discordar do que o Jeff falou, que ele falou de tem algum personagem Fighter Pass que não agrada. Eu acho que, assim, tirando se você é fã de RPG abrangente, que aí você vai gostar de dois personagens, todos ali você vai gostar de um e não vai gostar do resto. Assim, você gosta de jogo de aventura clássico, você só queria o Banjo. Ah, você gosta de jogo de luta, você só queria o Terry. Ah, tem, aí o de RPG tem dois ali. Mas mesmo assim, é um atual e um clássico, então... Às vezes o mesmo público ele não gosta dos dois. Então eu acho que o Fighter Pass ele tá muito abrangente no que ele tá pegando. Né? Então talvez, até pensando nisso, coloca como último um jogo de puzzle. Sabe o que eu acho legal do Fighter Pass? É que acho que a experiência é muito mais legal do que a compra consignada, né? A compra de todos os personagens. Porque é meio que quase como funciona nos gachas. Você compra um pacote e aí você vem de surpresa, né? Os personagens que estão vindo. É, eu acho que o Fighter Pass funciona muito mais na compra antecipada. Agora você só tem mais um personagem pra ser revelado, né? Então essa experiência vai ser reduzida. Mas pra galera que comprou e ficou na expectativa dos personagens serem lançados, eu acho que foi uma experiência diferente. Não sei, porque aí você fica pensando que você tá comprando sem saber. Mas é legal. E aí é o que o Sakurai falou, você compra se você confia no valor disso aqui. E assim, eu não sou um fã da SNK. E até eu acabei descobrindo, observação, eu acabei descobrindo que a porcaria do cartão do Smash é meio que total referência ao cartão de King of Fighters, né? Eu nunca tinha percebido isso. E aí, nisso, mesmo assim, quando eu ouvi o Terry, eu fiquei animado pelo Terry. Vou querer comprar o amiibo dele, que se dane. Tipo, abraço o personagem. Nosso amiibo. Sugeriram também que talvez o gameplay do Terry, não vai ser, mas seria legal se fosse. Meio que parecido com a mecânica no The King of Fighters, que você tem três personagens e você vai alterando entre eles, né? De repente, algo parecido como é com o Pokémon Trainer, sabe? Mas infelizmente não vai ser isso, acho que vai ser só o Terry mesmo. Ah não, sim. Fica caro você lançar três personagens em um pelo preço de R$5,99. Só lembrando que eles já anunciaram que vai ter um novo Fighter Pass aí chegando. Então, gente, mais cinco personagens vão chegar. Então, não. Eles falaram que vão chegar mais personagens. Ah, eles não falaram um novo pack. Olha só, já entendi errado. Não é um novo pack, você não sabe quantos vão ser. Pode ser dois, pode ser um. Eu acho que um não, porque eles falaram no plural, né? Mas você não sabe quantos vão ser. Eles podem fazer um pass, ou senão eles vão lançar igual eles lançaram no Smash 4. No Smash de Wii U. Que aí eles só anunciavam e uma hora eles fizeram um direct final e anunciou que ia acabar. Esse é o anúncio, ó. Sei que vocês não. Que a maioria não gosta disso aqui, mas a gente vai ter mais. Então não fica triste. Porque senão ia ser tipo, você não gostou do Terry, só vai ter mais um. Então é só pra deixar as pessoas mais felizes. E eu espero que os próximos personagens foge dessa linha third party, porque eu não gosto quando é só uma coisa, entendeu? Acho que podia ter um da Nintendo, talvez seja o quinto, né? Mas eu prefiro quando diversifica. Eu gostaria mais se o Fighter Pass fosse mais diversificado. Vou lançar o pacote Mugen. Aí vai chegar a galhofa toda, vai chegar o Cheetos, vai chegar o Zé Gotinha, vai chegar a porra Peter toda. Peter Griffin contra o Ronald McDonald, coisa tipo assim. Gente, eu descobri um site maravilhoso, completamente off. Tem um site maravilhoso aí que você entra pra você apostar em personagens do Mugen. Agora eu esqueci o nome, mas dá uma procurada, tá? A galera fica o dia inteiro. Tá promovendo aposta, Mario. É inacreditável esse site, cara. Você só paga com dinheiro na sexta, né? Mas enfim... O cara deixa o Mugen em modo aleatório rolando com vários personagens e a galera ainda pode adicionar personagem. Cara, é maravilhoso esse site. E siga também uma conta no Twitter chamada Out of Context Mugen. Depois do Direct, a gente teve uma... Até dentro do Direct eles avisaram isso, que o Sakurai ele ia comentar sobre o Banjo no Smash, né? E aí o Sakurai deu informações do Banjo no Smash, eu acho até que ele tava bem mais piadeiro que o costume. No primeiro vídeo que ele fez isso, tinha gente rindo de fundo, eu não lembro disso, que isso pareceu muito série anos 90, sabe? Não tinha. O cara colocou aquele som de risada, igual do Chaves, né? Não, mas eu acho que tinha gente assistindo ele rindo mesmo, porque ninguém ri daquela... Ele começou a fazer propaganda, ele falou, o Banjo tá aqui, se vocês quiserem jogar, tem no Xbox. Aí começaram a rir, né? Aí ele falou, não, foi estranho, mas eu tô falando pra ele jogar no Xbox, lá, parceira Microsoft. A vida do Sakurai é um... Ai, meu Deus, até é um sitcom, tá ligado? Fala alguma coisa, caraca, galera ri. Nossa senhora, mano. Ele entra na sala e aplaudem. Mas eu achei mais legal esse, ele desse jeito, ele explicando como ele jogava, como ele joga pra treinar, pra testar, na verdade, as coisas, que ele joga com os dois controles pra testar as coisas e mostrar as coisas. Eu achei mais legal esse, eu achei o Sakurai bem descontraído. Ele falou, né, que esse ele gravou 2 dias depois do Hero. Eu achei legal, mas eu achei meio longo. Eu concordo com os dois. Eu também prefiro. Eu critiquei aqui o Sakurai propaganda, PR speak, mas eu elogio o Sakurai stand-up comedy. Eu acho que stand-up comedy. Funcionou as piadas dele, pelo menos pra mim. Mas em certo ponto, o vídeo tava tão longo, até reclamei. Pô, isso aqui deu. Acho que o Jack tinha dado mais de 40 minutos, depois deu mais de uma hora e cacetada. Falei, tá bom, tá. Demorou demais, eu só achei que ele errou no tempo. Eu gosto porque eu sou um fãzinho, um fanboy do Sakurai, então quanto mais tempo ele ficar falando, melhor é pra mim. E ele comentou sobre ele mostrou mais vídeo do Terry e mostrou roupas de DLC dos Amiibos, e entre elas o Zero do Mega Man, o Proton Man. A Pokémon Company liberou roupa de Pokémon, então tem Amiibo de Equipe Rocket. Roupa de Mii Fighter da Equipe Rocket. Uma roupa do Goemon, que é uma nova parceria. E, surpreendendo a galera, uma roupa do Sans de Undertale no Smash. Junto com uma música que é o remix da... feito pelo Toby Fox, o remix, Megalovania. E aí foi isso que deixou o Terry na escuridão e todo mundo só falou do Sans. Eu achei o ideal, assim, o Sans era um personagem que me incomodaria, pessoal, não que eu, o Sakurai e o Jomon aqui vem ficar incomodando, vamos lançar, mas eu ficaria meio bolado com o Sans no Smash. Eu achei o ideal, assim, pro nível que ele tem de, ele é de um jogo específico, ele não é da Nintendo. Eu achei o ideal ele como roupa de Mii Fighter, ainda mais aquela roupa, porque é basicamente personagem, você nem vê o seu Mii. Ele tá o personagem inteiro ali. Eu achei o melhor jeito de lançar, ainda mais com um remix. Eu não sei o que o Toby Fox falou pro Sakurai, mas pra visitar ele na casa dele, dar um pau nele no jogo e ainda... Ah, nossa, cara. Palmas pro Toby Fox. Palmas pra ele, o cara é incrível, né? Então vocês vão comprar a roupinha deles. Aliás, vocês compram. Eu compro, porque eu sou sujo, eu comprei do Persona 3. Eu não compro, mas vou fazer uma exceção pra essa, porque vem com a música Megalovania, que é bacana, e o remix ficou bacana. Ah, mas pra me defender, eu compro tudo com Golden Points. Mas você seleciona, né? Você não compra tudo. Não, eu seleciono as coisas que eu gosto. Por exemplo, o cara do Persona 4 fica na loja. Jogos do Super Nintendo finalmente foram lançados. É isso. Aí tem bastante jogo, muito mais do que eu imaginava que ia ter. Então foi bem mais que o previsto que a gente tinha falado aqui. 20 jogos. Super Mario World, Mario Kart, Zelda, Link to the Past, Super Metroid, enfim. F-Zero, Pilot Wings, Demon's Crest. Então tem bastante clássico. Tem, assim, ausências notáveis, né? O Super Mario RPG, que foi comentado, o Kirby Superstar Saga, mas isso aí vem com o tempo. Eu só acho que agora, assim, eu vou falar que é meio extremo, mas o preço do Switch Online só o NES não valia, colocou o SNES, de repente parece que tá valendo, sabe? Pior que é. E eu refaço a mesma pergunta pra quem tem o Super Nintendo Mini. Que você acha melhor? É o pacote do Switch Online ou o Super Nintendo Mini? Ou pela compra do Super Nintendo Mini vale muito mais a pena, porque você ainda pode pegar esses jogos de algum jeito. Não, você compra o SNES Mini pra deixar bonito na estante, parado, e agora você joga o Super Nintendo no Switch. Uhum. Exatamente, porque é mais fácil, você já tá com o controle conectado ali, né? Já tem o controle à distância. Então, não, mas eu tenho que confessar que é melhor jogar no SNES Mini, por causa que vem com os dois controles, né? O do Switch eu não vou conseguir comprar aquele controle. Então, se eu tiver aqui em casa... Tá fácil de ligar aqui, já tá tudo de jeito, é só ligar o SNES Mini. Ah, mas eles anunciaram que vai ter o controle wireless do Super Nintendo, né? Então, mas eu não... Meu, além de ser caro o negócio, eu nem sei como que eu vou comprar esse negócio. Não é caro não, é $30 só o controle. Não chega a ser, sei lá, Joy-Con é $80. Na cotação atual do Dor, tá R$400 e um Kinder Ovo. Não, sim, mas se você for pensar em controle, assim, você vai pegar uma coisa. Eu não achei caro, eu comprei dois controles do Super Nintendo. Você joga no Switch, né? Em vez de jogar no SNES Mini, e você joga, sei lá, por 10 minutos. Porque também é só o hype inicial. Depois tem tanto jogo novo lançando que você meio que esquece. Eu acho que. Tirando as pessoas que gostam muito de. Paradas no tempo, que gostam muito de jogo retrô. Eu não acho que essas adições valem os $20. Eu acho que é mais a experiência de ter um online. Tokyo Mirror Sessions, hashtag FN Core, que é um port do Tokyo Mirror Sessions do Wii U, finalmente está chegando no Switch. A gente já comentou várias vezes sobre ele aqui no Estação 64, inclusive a gente fez um podcast exclusivo dele. Então, se você não conhece a franquia, vai lá e escuta, porque acho que a gente nem dá spoiler. E já mudou nossas... pelo menos a minha opinião sobre o jogo já mudou desde então, né? Então... Desde que você gravou o podcast? Faz alguns anos já. Nossa, mas mudou pra melhor ou pra pior? Pra melhor. É que não vinho. Entendi, pelo menos isso, né? Deixa daqui 10 anos você ver a desgraça que vai estar. Agora, é importante falar que os jogos do Wii U estão lançando cada vez mais, né? Eu comentei isso no Twitter, que pra mim faltava o Tokyo Mirror Sessions. Aí o Jamon veio com duas pedras na mão e falou, não, nem fudei, né? Toma aqui uma lista de caixa, que as coisas que tem que estar. É de todo o resto, né, que falta, na verdade. Mas eu pra mim, era o suficiente e de resto eu tô de boa. Agora, fica aí uma recomendação que Tokyo Mirror Sessions é um bom de RPG pra você jogar. Ele vai chegar no dia 17 de janeiro. E essa versão, ela tem conteúdo a mais, é meio que praxe da Atlus usando as versões 2.0, igual aconteceu no 3DS. E com novas musiquinhas, é conteúdo e você não precisa mais do Gamepad pra jogar, então é um jogo nota 10, assim. Caraca. Mas como é que eu vou checar meu celular agora, se o Gamepad, João? Então, fica a dúvida aí como que eles vão fazer isso. Tetris 99 vai ganhar um DLC, mais a versão 2.0. E pelo que eles estão mostrando, você vai ter um modo chamado Tetris 99 Invictus, que vai ser pra galera realmente hardcore. E para você jogar, você vai ter que ter um status Tetris Maximus. Então, daqui, acho que a galera já tá viciada esperando por isso, né? É fácil você ganhar uma vez, em primeiro lugar. Então, acho que eu fiz já por cagado, então tamo aí. Faz um tempinho que eu não jogo isso aí. Mas agora eu tô tentado a testar, porque vai ter, acho que missão diária. Tá imitando jogo mobile de ficar fazendo missão e ganhando coisa lá. Pra você comprar temas e músicas. E avatar. Isso é legal. Eu acho legal eles darem esse tipo de suporte pra esse jogo que vem com Switch Online, porque se alguém começa a assinar o serviço agora, já pega o jogo já no embalo com um monte de update, né? Eu ainda acho esquisito ter DLC pago, mas... tá se tornando um jogo mais completinho. Mas o DLC paga é só $10 em cima do jogo. E só libera 4 modos e as missões, assim, geralmente são duas que você consegue fazer, as outras duas tá escondida atrás do DLC pago. Então, acho que as missões são bem facinhas, assim, sabe? Fazer 2 T-Spin, nada de... nada muito complicado, assim. Ou ter 5 badges... é uma coisa bem pra todo mundo, e com relação a esse modo Invictus, é fácil ganhar uma vez, mas é difícil você ganhar uma vez quando você tem um monte de gente que consegue ganhar uma vez. Eu joguei esse modo e falei, nossa senhora, véio. O máximo que eu consegui chegar foi em quinto, eu joguei acho que umas 4 vezes, e o negócio é difícil, viu? É bem legal, porque você separa... Você separa as pessoas boas, né? Joga tudo numa sala. E agora, pra você jogar o modo antigo, tá mais fácil você conseguir uma vitória. Achei importante fazer isso. Ia ser até engraçado se eles filtrassem isso, tipo, fazer um Invictus 2, só quem consegue 2 vitórias consecutivas no modo Invictus. Eu acho que você filtraria bastante, não sei se teria players o suficiente, mas é só pra você enfrentar a nata da nata. Logo mais até sistema de rank, né, no Tetris. Eu sou diamante, tier 3, o cara, não, eu sou platina, não sei o quê. É Pain Game Tetris Jefferson. Pokémon Sword and Pokémon Shield. Pra quem tava esperando que apareceriam as evoluções do iniciais, tomaram no cu, que nem eu. Mas apareceram umas novidades interessantes. Começando pelos novos Pokémon, eles mostraram dois novos Pokémon da região de Galar. O primeiro é o Poltergeist, que é um Pokémon do tipo fantasma, e é dito que ele se esconde em mobílias ou dishes, né? Louças de hotéis e restaurantes, né? Então, é bonitinho, ele apareceu flutuando numa chaleira, né? De porcelana. E é dito também que ele confia nos treinadores com um bom gosto por chá. É porque ele é inglês. Percebo o preconceito. Não, isso tem me incomodado, que eles estão colocando muito estereótipo nos Pokémon por enquanto, né? Não sei se a criatividade tá sumindo, mas ainda tá um pouco me cheirando o incômodo do Weezing de Gower, né? Que tem a Chaminés. Daqui a pouco vai ter o Pokémon Mr. Bean, Pokémon não sei o que, né? Parece... Mr. Bean. Pokémon, o carro que tem a direção do lado direito, né? E o segundo Pokémon que eles mostraram é o Cramorant, e é um peixe que é dito que ele engole qualquer coisa, e ele tem uma habilidade peixe? Chamada... Ficou estranho, Puts, né? Cara, é um peixe que engole pássaro. Olha só, ele tem uma habilidade chamada Gulp Missile, que é... ele dispara um peixe, acho que, da boca dele. E aí fica a dúvida se esse peixe também é um Pokémon. Então, eu acho que é, eles só não falaram que é um... Porque é um bicho, né? E eu acho que é um Pokémon, sim. É, um Pokémon aleatório aí, que nossa, eles nem se deram pensado. Um Pokémon, ele parece um peixe genérico, mas é. É, onde tem peixe genérico no Pokémon? É, no anime os personagens têm que se alimentar às vezes, né? Parece esses espetinhos lá pegando, assando e comendo, deve ter peixe então, normal. Então, é só a censura que aquilo era um Golden. Só quero ressaltar que na descrição do Pokémon, tá falando que enquanto ele usar Surf ou Dive em batalha, ele vai alterar quando for atacado. Porém, acho que a informação importante tá em Surf ou Dive. Ou seja, ou vão ter HMs, ou de algum jeito você vai ter habilidades que o Pokémon vai poder usar pra surfar ou fazer mas dive. Surf e Dive, mesmo sem HM no Samun, continuou. Né? Só que... É verdade, com ataque, né? É bem lembrado, Jamon. E no Strength, disso. Né? Acho que o Strength também tem um monte de jogo, mas... É Flash, sempre foi TM e funcionava com HM. Essas coisas de Pokémon. Eu tinha me esquecido. Bom ponto, Jamon. E o segundo ponto que eles mostraram são novos gimmicks. Você vai poder acampar com seus Pokémon. Enquanto você acampa, você brinca com eles, etc. E você vai poder cozinhar agora. Ou seja, não é qualquer prato, você só pode fazer curry. E você vai usar os ingredientes que você encontra pela sua aventura. Basicamente, é uma utilidade para os Pokéblock, para as Berry, etc. Eu passei mal vendo esse modo do curry. Por quê? Porque aqui no Japão tem muita casa de casa de carê que vende só carê. Uhum. Aí quando você passa por perto, você fica sentindo o cheiro. Então você meio que enjoa disso aí. Eu não sabia que curry era tão, sei lá... não sei se tem referência a Londres, esse pessoal lá gosta bastante. Achei até um pouco estranho, mas no Japão aqui o pessoal come adoidado. Eu achei... Esse foi o gimmick que eu menos gostei, velho. Pra quem não sabe o que o Jefferson tá falando, é só passar naquela rua lá do Porque Sim na Liberdade lá que o cheiro é de derrubar, mano. Eu gosto de carê, eu não sei. É muito bom. Então, mas eu achei estranho também, porque é uma comida indiana, que é popular no Japão, e no Pokémon tá na Inglaterra, então achei... Talvez, aí é a parte sem preconceitos, eles estão inovando em Galar. Nossa. Mas fica ainda a dúvida do que é feita aquela carne lá que ele tá usando, né? É The Pigs. Então, se só tem Pokémon no mundo, né? Mano, entenda que a carne tem que ser de alguma coisa. Aí você começa a cozinhar... Nossa, que horror. Nossa, piorou. Treinadores que perderam batalha pra você, né? Exatamente. Nossa, eu ia falar que você começa a cozinhar e começa a desaparecer Pokémon da sua Dex, assim, mas tudo bem. Eu gosto desses gimmicks, tá? Pra mim, eu achei interessante acampar e você ver os Pokémon interagindo entre si. Antigamente, você só abria uma tela e você interagia com um Pokémon que tá lá. Mas ver todos na mesma cena é um diferencialzinho. Eu achei legal que tem algumas... que muita gente xinga as animações e tal... Mas eu achei muito bonitinho alguns pokémons tentando morder um brinquedinho que você fica chacoalhando. Uhum. E eles tentando interagir um com o outro também, né? Então, dois pokémons disputando uma corrida no fundo, sabe? Aí um comemora e ganha, e você fica... Pô, tem bastante detalhe. Eu tô começando a gostar cada vez mais desse jogo, de acordo com os trailers. E esse aí até que me cativou bem. Achei legal as animações. Normalmente eu que cago, assim, pra esses gimmicks, né? Que são só pra melhorar a feição com o seu Pokémon. Provavelmente quando você vai cozinhar, você também vai melhorar o afeto com ele, né? É, mas essa transição de você cozinhar e mostrar a cena é legal, é mais imersivo. Vocês acham que vocês vão parar o jogo e acampar e cozinhar? Sim. Eu sempre, na primeira vez que eu jogo a geração, eu pego o coraçãozinho máximo com toda a minha equipe. Então, eu sou o cara que deu carinho no Pokémon M até dizer chegue, então sim. Eu também. Até numa Champion fez carinho. Entendem qual parte dele. Ah, não. E o último detalhe que eles mostraram também é que você vai ter uma variedade muito maior de roupas e acessórios pra você se vestir, né? Além disso, você pode maquiar o treinador. No caso, acho que é só treinadora feminina. O que é uma pena, porque eu maquiaria meu treinador. E essa parte que eu achei mais legal do trailer, porque é legal você deixar o seu personagem customizado com o seu jeito, né? O Samun, ele, como ele tinha a temática havaiana, você acabava sempre ficando meio havaiano, meio de praia. Gata, né? Chinelo, é. É, então era nessas coisas, era, sei lá, se você usava calça, era uma calça que ficava com uma parte de dentro debaixo da sua perna, não sei o nome dessas calças, mas ficava com a parte de baixo da sua perna meio que descoberta, então fazia o meu estilo. É só skin de aluno de filosofia da USP, né? Sem preconceitos, mas pode ser. E aí esse aí ele tá puxando mais pra Carlos, mas com muito mais coisa, né? Porque você tem HD, você pode colocar luva. Então achei muito legal. Eu gosto de customização e quando aí você vê o seu treinador é diferente do treinador adversário. E finalmente você vai poder ver seu cabelo antes de você cortar ele, né? Boa, Lucas, verdade. Eu acho que customização de roupa é legal, como o Gilmão falou. Só que essa, assim, pra quem gosta de completar as coisas, é a parte mais complicada. Porque eles vendem algumas roupas, alguns acessórios com relação a alguma loja exclusiva que você comprou em lugar X, velho. Aí é complicado ficar traqueando essas coisas. Cara, eu tô pensando aqui que seria muito legal ir num cabeleireiro e falar, corta aí em modo random. E aí você só descobre depois, assim. É tipo GTA, também faz crescer o cabelo, né? Você chama careca, aí cresce um lá. Por fim, eles anunciaram o modo definitivo de Xenoblade Chronicles, que é o mesmo Xenoblade que foi lançado no Wii e agora tá ganhando um remaster pro Switch. Eu fiquei muito feliz. Eu tenho a versão do Wii, eu também tenho a de 3DS, só que eu não tenho o New 3DS do meu irmão. Aí a do Wii eu joguei um tempo, só que eu não consegui terminar, acabou ficando no limbo de lista de jogos, aí, o backlog de jogos pra terminar. Mas eu tava gostando muito. E eu sempre ficava me entrando uma desculpa, assim, ah, tem que ligar meu Wii, não sei o que, fazendo não sei o que, voltar, aprender o jogo. Agora tá aí a desculpa perfeita pra voltar a jogar. Uma versão bonita. E eu achava que o Xenoblade, principalmente quando eu joguei no Wii, eu olhava e ficava com um gosto na boca. Isso aí, num console HD, seria muito melhor. Porque o jogo ele tem um escopo muito maior do que qualquer jogo no Wii teria, né? As cutscenes são... É igual o Xenoblade, né? Padrão Xenoblade, as cutscenes são umas cenas de luta absurdas. O cenário é enorme, tudo bonito. Então, eu acho que ele é um jogo que... Ele até ir pro 3DS, não pro Wii U, foi uma coisa que eu fiquei triste na época. E agora ele indo pro Switch, finalmente a gente vai ter uma versão bonita desse jogo. Eles vão aproveitar os modelos do Xenoblade 2 de DLC, né? Que tem o Shulk e a Fiora, e já pegaram e falaram, vou refazer o jogo todo. E tem conteúdo adicional, porque mostrou que eles estão no ombro de algum dos dois gigantes, não sei qual dos dois gigantes eles estavam, que era uma área cortada do jogo original. Então vai ter conteúdo extra também. Eu concordo com o que o Lucas e o Jomon falou. É só, meu único ponto é que esse jogo teve muitas versões em menos de 10 anos, mas tudo bem. É. Ah, foram poucas, a versão do Wii, a versão do 3DS... E é só, não é? E agora? Mas tem muito jogo que é lançado em console que não vende nada e fica por lá mesmo. Acho que você poderia até fazer o ponto do X, do Xenoblade Cross, não sei. Então acho que... Ele ainda vai vir. Não, mas olha só, é que sem dar spoilers, eu acho que Xenoblade Chronicles é mais importante pra quem jogou Chronicles 2 agora no Switch. É mais importante jogar esse, se de repente você não jogou, ou rejogá-lo, do que o X, que é um spin-off completo. Mais ou menos, então, eu não sei se dá pra conectar, eu não lembro o que dá pra conectar no X, mas tem coisa que dá pra conectar no X, em questão de história. Só que mas é uma lorezinha ali que você identifica, não é? Mas eu acho que é o Shulk, ele é importante porque ele tá no Smash. Então, no 3DS, no New 3DS, você teve lá o combo Shulk no Smash e Shulk no Nintendo 3DS pra já juntar os dois. Então, eu acho que é isso. Ele ainda é muito bem falado. Mas eu acho que o X vai vir, assim, só questão de tempo. Não é só isso, gente. Xenoblade Chronicles 2 vendeu bem. Não é muito bem, ele vendeu bem. Eles têm que lançar esse jogo agora. E parabéns pra Monolith em não só portar o jogo, é refazer os gráficos, cara. Ficaram muito bonitos. É, porque se usasse os do Wii, ia perceber bastante, assim. Eles têm aquela cara chapada, né? Chapada? Eu fiquei assustadíssimo com aquilo, cara. Parece Alone in the Dark, sabe? Parece um jogo de Play 1 ou Play 2 no começo da geração, mano. Foi assustador, velho. Mas tinha que bater palmas porque aquilo saiu no Wii. E ele realmente é um jogo de PS2. O Wii roda igual um PS2. Uhum. E também com relação ao estúdio, né? Eles conseguem desenvolver a sequência de Breath of the Wild e o remake de Xenoblade. Tem bastante gente lá no time de desenvolvimento pra ter... pra conseguir ter esse suporte todo. Então... quando vocês quiserem chutar alguma coisa, depois que eles terminarem esse jogo, é bem fácil você chegar a falar alguma coisa da Monolith Soft para futuros Nintendo Directs. Realmente. Eu acabei assistindo, pra trazer informação pra vocês, eu acabei assistindo... Ninguém assistiu mesmo, né? Não. O Jefferson assistiu. Assistiu, eu assisti, você é mó mentiroso, você assiste porque você gosta. Tá, realmente. Tem muita coisa que você deveria jogar pra trazer informação e você tá cagando aí. Olha só, mano, o cara aponta o dedo mesmo. Ele não perde a oportunidade, né? A gente tava comentando sobre o Direct e o cara já vem com rancor estralando já. Mas eu assisti o Nintendo Direct japonês e teve até que bastante coisa diferente do Nintendo Direct americano. Então eles anunciaram o Dragon Quest 1, 2 e 3 para o Switch, que vai lançar dia 27 de setembro. É a mesma versão que saiu para o PS4 e para o 3DS, né? Então é uma versão meio que remasterizada dos primeiros três Dragon Quests. Tá? Acho que é a mesma versão de celular, ou é muito parecida. Exclusivo no Japão? Por enquanto, exclusivo no Japão. Tudo que eu falar, que eu não citar mais coisa, é exclusivo japonesa. Eu nunca joguei essas três primeiras versões. Elas foram localizadas? Sim. Em algum momento na vida, assim? Sim, inclusive a versão de NES das três. Assim. E é interessante que eles lançaram tudo individual, né? Eles não lançaram nenhuma coleção pra você pagar um pouquinho mais barato. Eu achei individual com preços diferentes, né? Ah, sim. Funciona do mesmo jeito no PS3, no PS4 e no 3DS. Mano, isso aí é pra arrancar dinheiro do público oriental até não sobrar um fucking yen no bolso, cara. Ah, mas sobra, eles sabem bem. Porra, Jefferson, paga alguma coisa pra gente aí. Oh. Eu já tô dando bastante presente, mas um fucking é um pouco difícil, né? Porque aqui é a moeda, sei lá, 1 milhão é fácil ter, né? 100 ienes é, sei lá, é como se fosse 1 real. Um ien é difícil ter mesmo, entendi. Eles renasceram a série Famicom Tantei Club, que era do Famicom, Famicom Disk, se não me falha. E eles vão relançar os dois jogos da série, o Famicom Tantei Club Kieta Koukeisha e o Famicom Tantei Club Ushironi Tatsu Shoujo. E pra quem não sabe, eles tem esses personagens, acho que como trophies em vários Smashes, agora não sei quais, mas já teve nos Smashes, tem Spirit no Smash também, e é uma série de mistério que lançou, que é exclusiva do Japão. Essa foi a parte bem legal que eu vi o Disk System, eu falei, mas que vai sair daí? E como é diferente do João que entende japonês, eu falei, não tenho a menor ideia do que tá acontecendo aqui, mas tudo bem. Tal qual como o Jefferson, eu tô igual, viu? Esse jogo eu achei engraçado porque até a data eles deixaram tudo em japonês, eles não colocaram um ideograma, um símbolo ocidental no negócio, pra galera ficar perdida mesmo. Outro jogo que eles vão, que tá recebendo uma sequência é Brigandine, The Legend of Runersia, que vai lançar na primavera... Ah, e os Metantei lá, os Tantei, vai lançar em 2020, né, sem mais datas. A série que vai receber uma continuação é a Brigandine, com o jogo The Legend of Runersia, que é um jogo estratégico que teve um jogo no PS1, o Brigandine The Legend of Forsena. Alguém conhece? Brigandine? Brigandine? Não. Não tenho a menor ideia. Nossa, mas é um SRPG que você controla líderes e eles recrutam monstros e aí você vai lutando com outros caras e joguinho de guerra. Você tava falando, é um Pokémon, só que estratégico. É, mas os monstros são feios. E eles fazem parte do seu time, então você tem mais de um, assim. Eu nunca joguei, eu vi que é continuação de um joguinho, não sei se você curte ou só desconhecido do PS1. Esse é interessante, anunciaram Moon, que é um jogo cult de PS1, um RPG cult, que você é um herói, que você é uma, na verdade, você é uma pessoa que entra no mundo de videogame, e aí você tem que reestruturar esse mundo, né, resgatar esse mundo que tá sendo destruído por um herói de RPG. Porque o herói de RPG vai lá, entra na casa de todo mundo, destrói todas as coisas, pega todas as coisas de dentro dos armários, mata todos os monstros, aí você tem que pegar amor, devolver amor pra esses personagens. E ele era um jogo que tinha grupos de tradução, que tentavam traduzir, porque ele é um jogo de PS1. E agora foi anunciado pro Switch, teve grupos de tradução que queriam traduzir o jogo, mas o jogo é grande e complexo. E a Onion Games anunciou que vai traduzir esse jogo para inglês pro Switch. Então esse jogo também vai vir para o Switch. Então é um buraco na história do PS1. Agora a gente tem um jogo em inglês. E vai ser um port direto, com os mesmos gráficos do PS1? Sim, e são muito bonitos. Ele tem uma puxada mais Suicoden, né? É pixel art. Então é um jogo que envelheceu bem. E ele vai lançar dia 10 de outubro de 2019 no Japão. E aqui ainda tá sem data, mas eles falaram que será logo depois. E o último jogo que eles anunciaram, que era surpresa, que eu não conhecia, é Motaro Dentetsu Showa Heisei Reiwa, que vai lançar em 2020. E ele é um jogo que é um jogo de tabuleiro que você anda de trem, avião e navio e fica comprando imóveis. E sim, ele é um Monopoly, mas ele é muito popular no Japão. Eu já joguei esse jogo, ele não só é famoso no caso do videogame, jogo de tabuleiro, mas nos videogames tem bastante jogos de simulação, inclusive pro NES. É engraçado, eles gostam desse estilo de jogo de tabuleiro lá. É tipo o nosso jogo da vida. Sim, só que pra consoles. Eles vão passando tempo, assim? Tipo, tem a ver com a relação às eras no Japão? Aí então, fica a dúvida, ou é só porque faz tempo que eles não lançaram e vai ser o primeiro jogo da era Reiwa, né? Então talvez seja isso. Mas eu não sei, pode ser que seja realmente, pode ser eras diferentes. Então, eu não entendi porquê do nome. Eu pensei isso aí e falei, depois de tanto tempo, tá, toma. E pode ser isso, exatamente isso que você tá falando, Jeff. Pode ser eras diferentes. E foi isso, assim, teve alguns jogos, teve data de Romance Saga, que ainda não teve pra cá, e mais alguns jogos indies que vão aparecer futuramente provavelmente no Switch americano, porque são jogos que tem na Steam, só que eu não vou falar porque são menores. E aqui estamos nós na nossa sessão de interação com o ouvinte, onde nós discutimos os comentários que vocês deixaram em nosso site na página do último episódio, que foi a Nintendo 3 173, onde a gente discute nossas impressões de Astral Chain e de Pokémon Masters. E eu vou pedir para o Jamon ler os comentários, por favor. O primeiro comentário foi do Evilazo Costa Jr. E ele comenta que ele continua sem vontade de pegar Astral Chain e que também não tem vontade de pegar Pokémon Masters. Mas esse hoje é porque ele não curte jogo de celular, então ele é meio que o Lucas. Não, esse é o Lucas do passado. Eu tô jogando Dragalha e tô mudando de opinião. Eu preciso falar que Pokémon Masters é uma skin de Dragalha com uma misturinha ali de Pokémon. Não, porque não tem estamina. Ah, tá bom. É verdade, é verdade. E ele fez um comentário sobre toxicidade em jogos de luta. Na verdade, em jogos competitivos, né? Que é importante saber ganhar, mas também é importante saber perder, mas também é importante saber ganhar. Porque a galera é tóxica normalmente, né? E o Jeff falou sobre isso, ele falou que concordou com o Jeff, eu não lembro do Jeff falando, só lembro do Jeff falando que tem que ganhar e foda-se. Foi exatamente isso que ele falou. Não, eu acho que o ponto que ele tocou, saber ganhar, é toxicidade. Eu acho que é como várias coisas na vida, né? Tipo, você junta um monte de pessoas, sai opinião merda, sai, sei lá, você pega um bando e vai sair coisa ruim. Então acho que não é tão exclusivo de competitivo. É qualquer punhado que você pegar na rua vai sair merda. Na verdade, o importante é nem ganhar nem perder. É saber sair por cima, cara. Se o cara xingou tua mãe, mano, xinga a mãe, é tia, a avó dele. Nossa, muito bom, muito bom. Ó, dicas do He-Man aí, tá? Eu vou fazer uma confissão aqui, é que eu não sei ganhar, mas eu não sei ganhar de um jeito, assim, quando eu ganho, eu não sei o que falar, porque eu tô acostumado a ser o pior. Mas tá pra GG easy, cara, não tem nem o que errar. Você costuma ser mesmo, eu lembro uma vez que você fez eu ficar muito puto jogando Arms. Ah, não, mas ali você, pelo amor de Deus, quando a gente pegou Arms pela primeira vez, você ficou putaço, velho. ali eu posso ter dado uma zoada, mas foi pra ver você explodindo e você explodiu bem demais. Puta trabalho bem feito. Eu diria puta trabalho fácil, mas tudo bem. Ah, mas eu caio no bait muito fácil numa época. Acho que hoje em dia também caio. Mas é que assim, não saber ganhar, que eu digo agora, assim, quando eu venço de alguém que eu sei que é melhor que eu não sei o que eu tenho que fazer. Se eu rio, se eu fico quieto. Se acho que eu não dar sei risada como... não é muito bom, mas tudo bem. Não, tipo, eu falo assim, nossa, eu fui cagado. Você fala assim, mano, eu joguei bem essa game de você, mas beleza. É assim mesmo, isso é o... Se você dar risada e falar, nossa, eu dei sorte, quer dizer que deu sorte pra ganhar, porra, meu. Cara, ó, normalmente você estende a mão, tá? Fala, não, parabéns, foi uma grande disputa. Ó, toda vez que reunir gente aqui em casa pra jogar Smash, toda partida todo mundo vai dar as mãos agora. Mas acho que o que a gente tá falando é o que o ouvinte falou. É importante saber ganhar, mas não existe um saber ganhar de um jeito. Se for teu amigo, você pode rir. Se for uma pessoa desconhecida, cumprimenta e vai embora. Ou melhor, fica quieto. Na dúvida, não faz nada. É, você fala, quer jogar outra? Pra ganhar de você, otário. Pessoas... E ele perguntou se a gente viu o trailer de Greek. Que ele falou que achou lindo o jogo. Está bem ansioso, mas pena que só vem ano que vem. Então, eu achei o jogo, ele é bonitinho, só que eu achei ele meio muito parecido com o Hollow Knight. Então, talvez... Eu não fiquei interessado. E Limbo também. Mas é que Limbo não tem cor, né? Então... É. E ele falou que torce pro Palmeiras e Flamengo. E gosta assim de futebol, mas não assiste sempre os jogos. Em geral, ele curte torneios, mas não curte tanto uma fase de pontos corridos. Então, é essa... A gente tá atraindo palmeirenses aqui. Eu fico muito feliz que ele tocou nesse assunto, porque eu odeio pontos corridos, é. O argumento de pontos corridos é que as pessoas falam, ah, é mais justo. Futebol não é pra ser justo, velho, é pra ser divertido. Mas é que ponto corrido você fica sabendo quem vai ser o campeão e quem vai cair no meio do campeonato, muitas vezes, né? É muito chato, não ter emoção, não ter uma final. Final é legal, velho. E pontos corridos dilui a emoção, no sentido de um erro do juiz que é legal ficar xingando. Nos pontos corridos fala, o comentário é, ah não, ele errou hoje contra você, mas depois você vai ser ajudado. É uma coisa muito chata isso. E eu vou fazer aqui um mesclado de todos os comentários sobre Astral Chain. O Fabrício Bertrand comentou que não teve o mínimo de curiosidade pra procurar sobre ele, mas ele vai, assim, ele vai ver os reviews e vai dar uma procurada nos gameplays pra ver se o jogo é bom pra ele. Então ele não tem muito o que opinar. Enquanto isso, o Ross falou que o... Vê gameplay de Astral Chain aí tipo cocaína. Que quanto mais você quer ver, mais quer comprar o jogo. Mas só que se não tivesse Zelda no mês que vem, ele venderia bem mais, que é no caso dele, por exemplo, que ele vai escolher Zelda ao invés de Astral Chain. O Diego Cândido falou que ele veio ouvir a opinião da gente sobre Astral Chain, que ele tá no maior hype, e falou que a gente não gostou. Enquanto isso, a Milena falou que não se convenceu de Astral Chain, achou muito hypado e gosta mesmo de The Witcher. De novo, ela veio com o comentário de The Witcher. E o René Augusto, ele ficou entre Astral Chain e Zelda Link's Awakening de qual jogo comprar. Que no caso dele, ele tá com dúvida porque ele quer um jogo mais curto, mais rapidinho, mais só gameplay, pra alternar com Fire Emblem Three Houses. E aí ele perguntou qual que a gente recomenda entre os dois. Então, a gente fez essa pesquisa no Twitter do Estação 64, que se você tivesse dinheiro para comprar um dos três jogos, qual você compraria? É entre Astral Chain, Zelda Link's Awakening e Dragon Quest XI, e deu Dragon Quest XI. Então, cara, esquece os dois, compra Dragon Quest. Não, mas ele quer um jogo mais gameplay. Quer mais gameplay que Dragon Quest, pô? Então, mas eu acho que Dragon Quest tem muita fala, né? Então, ele nem tava na questão. Mas entre Astral Chain ainda tem bastante conversinha. Quando ele vem no gameplay, ele é maravilhoso. Só que ele tem bastante papo. papo, tem a parte de investigação, que aí é mais conversa. Então, se você quer um jogo pra desvencilhar de historinha, eu chutaria que Zelda é melhor. Ele falou que também que ele prefere um jogo rápido. Eu acho que os dois eles têm um gameplay por volta de 20 horas, então eles são parecidos na quantidade de duração. Né? Eu terminei Astral Chain, joguei no modo bebê, acho que foi menos de 15 horas pra mim. Mas eu também não fiz muita coisa. Acho que se você quiser, se o objetivo é jogar o jogo e só passear, acho que Astral Chain cabe nesse slot de alternate Fire Emblem, jogar, sei lá, um capítulo, um file de Astral Chain e é sossegado, assim. Se você gosta de videogame, que é uma experiência única, compra Astral Chain. Agora, se você quer mais do mesmo, a coisa que você gosta, compra Zelda. Acho que isso é questão de gosto. Astral Chain é hypado, mas pela produção envolvida no jogo, ele vale. Se eu deixei aqui impressionado negativas é porque não caiu no meu gosto, mas isso não significa que o jogo é bom. Agora, se o pessoal fica aí muito, é o melhor jogo do mundo, não é. Tem várias falhas aqui e ali, assim como eu critico bastante Fire Emblem, mas eu gosto. Só não com a mesma proporção, é óbvio. Só o final de Astral Chain que eu não gostei muito da história, né? Só isso que eu queria falar pra não falar muito spoiler. Mas o Diego Cândido vai rechaçar mais a gente, porque a gente tá criticando ainda mais, cara. Mas agora eu joguei um pouquinho mais, né? Passou uma semana, consegui jogar um pouco mais. E o gameplay melhora, o gameplay é maravilhoso de Astral Chain, assim, é Platinum pura. Eu até tinha esquecido de comentar, assim, tem elementos da Platinum. E na verdade eu liberei, né, elementos da Platinum mais, assim. Então você tem mistura de Metal Gear Rising, mistura de Bayonetta, e até um pouquinho, vai, Wonder One, talvez. Então você tem um nicho de tudo que a Platinum fez nesse jogo. Eu acho, pra quem gosta, é maravilhoso, assim. E a história é uma... Eu li que a história é ruim, a história não parece que vai ser boa mesmo. E a Platinum também, não sei se ela é conhecida por histórias boas, né? O Bayonetta lá não tem um melhor enredo desse universo. Mas eu dei a impressão que eu não gostei, eu gostei da Astral Chain. Eu gostei, eu recomendo pra qualquer pessoa que gosta de um trabalho da Platinum e esteja interessado em um jogo de ação. Que ele é legal nesse ponto, mas só que se você não gosta de nenhum desses, não é o seu jogo. Eu tô babando pra pegar esse jogo, mas eu preciso terminar o Fire Emblem ainda. Se a gente forçar um pouquinho mais, o Lucas compra, hein? Então, Lucas, manda ver, cara. Ah, não, esse não, ele vai comprar, não vai? Garantia, eu vou comprar. Eu já deveria ter comprado Astral Chain. Ele só tá esperando. Eu, pra compensar, eu tô alternando entre Astral Chain, Fire Emblem, Segunda Rota e mais um monte de coisa. E não terminando nada. E pra gente falar pela terceira vez consecutiva de The Witcher 3 aqui no podcast, eu só queria falar que o vídeo dele passou, né, no Nintendo Direct. Ele tá muito bonito. Bonito. No gameplay que eles mostraram, tá bonito. Agora, quem vai provar que aquilo realmente tava rodando no Switch não era tipo um gameplay de PS4, tá ligado? Nossa, que desconfiado. E continuando os comentários, o Fabrício Bertrand, ele falou de Pokémon Masters, que ele precisa de um novo celular, pois não é compatível. Mas achou um jogo, pelos vídeos do YouTube, parece interessante. E realmente esse bagulho do celular não compatível virou meme, né? Porque aparentemente muito fã de Pokémon tem um celular meio merda. É, versão Android só, né? A maioria dos iPhones roda. Deve ser Android, da minha irmã não roda. O dela não é tão pobre assim, pra piorar. Não, e é impressionante, porque normalmente o desempenho do Android é melhor que do iPhone, até em termos de capacidade de processamento, memória, enfim. Eu tenho um iPhone SE, ele lançou uns 4 anos atrás, 4, 5 anos atrás, e ele roda. Bom ponto. E ele comentou também que, pra eu deixar de ser chato, porque Pokémon Let's Go é bonitinho. E eu concordo, é bonitinho, mas não é bonito. Então o diminutivo tem um motivo. E que no palpite dele, pra uma personagem feminina, poderia ser a Ciri do Witcher 3. Já que o jogo está pra sair no Switch, quem sabe? E não vai ser porque Smash tem a regra secreta lá que só entra personagem principal de franquias. Na primeira instância da franquia. E por um segundo eu pensei que ele foi da Ciri do iPhone. Ia ser interessante. Só ia ser o DLC mais caro, né? O outro comentário foi do Ian Araújo, que ele também é um novo ouvinte, ele falou que acompanha todos os episódios deste ano, e ele mandou um parabéns pra gente. Obrigado, Ian, mano, continue com a gente, cara, que a gente vai tentar não desapontar, a gente não promete. Só não volto nos episódios anteriores do ano passado, retrasado, que aí a qualidade vai cair e você é capaz de se largar. Você começa a duvidar da gente. E ele falou que não chegou a ver o jogo do episódio, provavelmente o Astral Chain ou o Pokémon, pode ser os dois. Mas ele ficou curioso o suficiente pra averiguar. E ele gostaria de saber qual é o jogo da Nintendo que mais marcou a gente. É difícil. Já fizeram várias perguntas qual jogo a gente mais gosta, etc. Mas o que mais marcou, é difícil. Pelo amor de Deus, eu não tinha pensado nisso. Eu acho que um dos que me mais marcou, eu não tenho um único assim que é o mais, mas o Super Smash Bros. Brawl foi um que me marcou muito, porque eu conheci muita gente e joguei com muita gente. Eu gostava muito do jogo também, joguei muito tempo mesmo. Tá, acho que se for nesse sentido eu vou falar Pokémon Diamond Pearl. Eu já contei essa história no Nintendo 3, acho que 128, né, que é nossas histórias com a Nintendo. Inclusive, esse é um bom complemento pra essa pergunta, tá? O Jefferson falou, não escuta podcast passado, mas escuta esse podcast, porque a gente contou bastante sobre a nossa relação com a Nintendo. Eu tinha contado que o Nintendo DS foi o primeiro aparelho que eu comprei com o meu próprio dinheiro do meu primeiro emprego, etc. E com ele, depois eu cheguei a comprar o Pokémon da Diamond Pearl. Foi um dos Pokémons que eu mais joguei. Eu conheci muita gente por causa dele. Eu entrava em chat do MSN e pedia pra ficar trocando. E tinha gente que me dava Pokémon de graça e eu ficava muito feliz com isso, pela generosidade. Muitos desses Pokémon eu guardo até hoje. Eu vou de Mario Kart 64, não pelo jogo, mas quando eu joguei 64 com 4 controles, 4 pessoas e multiplayer local, eu falo, nossa, isso aqui é o que eu quero. Em videogame. Diversão com 4 pessoas, um monte de gente aqui e todo mundo rindo e se divertindo. E o meu vai ser menos experiência bonita, assim, nesse sentido, mas acho que é o final de Mother 3. Porque o desfecho da história do Lucas é de uma honestidade, assim, é bonito o negócio. Eu pensei aqui que o mais marcou, eu já tava pensando no final de Mother 3. Então, eu acho que o jogo inteiro ele tem uma. Ele é pesado, assim, ele tá no ponto da tristeza. Então eu acho Mother 3. Achei que você tava falando isso só pra fazer lobby pra ter o jogo. Não. Eu tava pensando, é que histórias de família me assim, isso em qualquer coisa. Se tem qualquer coisa de família, eu começo a chorar. É um ponto fraco meu. Então um jogo, se ele quiser fazer eu chorar, é só falar de família. E Mother, como dá pra ver no nome, ele trata bastante sobre família. Você não pode jogar The Sims, né? No Sims, quando pegar fogo, eu começo a chorar já. Nossa, cara nunca tirou a escadinha da piscina quando o cara deu assim, tava nadando. Deixa ela nadando. Você tirou a porta do banheiro, deixou a galera lá passando fome no banheiro. Bom, mas falando de The Sims, quando eu jogava, eu pegava, tirava a porta e aí eu colocava assim, eu usava um cheat pra conseguir mexer nas coisas que não dava. Aí eu deixava o fogão do lado pra o fogão começar a pegar fogo e fazer a galera queimar lá dentro. Mas nem precisa de muito, cara. É só você fechar a casa e deixar o cara que não sabe cozinhar, deixar pegando fogo. Pode ser. ele é uma máquina. Ele é tipo autodestrutivo, né? O cara que sabe cozinhar. Cara, 50% de chance, cara, que o cara vai tacar fogo. É mais chance do cara pegar fogo do que você ficar paralisado no Pokémon. Era engraçado o cara pegar fogo fazendo torrada, né, velho? O cara tem que ser muito mão de bosta, assim, pra fazer isso. Ó, já falando de The Sims, eu já fiz uma casa inteira de madeira com vários móveis de madeira, só pra ver todo mundo pegando fogo e saindo correndo, assim. Nossa. Tudo bem. Ainda bem que uma história bonita acaba assim. É engraçado que isso aí volta na pergunta lá do Evilazo, né? Que é toxicidade ou coisa. Você junta um bando de pessoas e sai merda, velho. Assim como os jogos marcantes, vira como queimar, sei lá, seres humanos na vida virtual. Ai, meu Deus. Agora que eu lembrei que dessa família sobrou um menino e ele virou órfão. Se ele sobrou, né? Mano, menininho, sabe? Aí eu falei, mano, eu vou jogar com esse moleque agora, ele vai vencer na vida, velho. Ele pegou fogo também. Foi... Você esqueceu da meta. Foi nadar na piscina e de repente a escadinha sumiu. Ai, caralho, pera, tá difícil ler. E o Rosa, ele comentou também sobre Pokémon Masters, que é legal, mas forçaram no gacha em separarem gemas free e paid, né? Então tem gemas que você paga, que acho que até deixou no comentário, né? Eu expliquei pro Mario isso, ele descobriu no meio do cast. Acho que eu não tinha prestado atenção, na verdade. Mas eu não acho que erraram a mão, não, cara. Por que erraria a mão? Eu também acho, é que o padrão que a Nintendo tinha, não tinha. Mas o Dragon Lost tinha, então tava... Tá ali no meio. Não, eu acho justo, sabe? Mano, você quer gastar, você vai ter uns 5 estrelas garantido aqui, ué. É uma regalia que a gente tá te dando. E ele falou que compensaram pra você, porque você pode ligar o botão gigante de foda-se e colocar no autoplay vezes 4. Pode, isso é verdade. Mas a chance de você se fuder é bem alta. Ainda mais nos níveis de dificuldade alto que o jogo vai te mostrando. Com o decorrer do jogo, né? teve um comentário que envelheceu mal, que ele falou que no, como saiu o negócio da SNK, na época, no momento só tinha saído que a gente teria um DLC da SNK, ele falou que seria melhor o Kyo ou o Iori. E os dois tomaram o drible da carta. E não foi nenhum dos dois. E que uma personagem feminina dos sonhos do Smash seria a Jinx. Quem? Jinx Kong, do Donkey Kong. Ah, tá, entendi. A Jinx. Não, a Jinx. A Jinx seria a sua, né? Cara, ela poderia ser só um Echo Fighter do Didi, isso é verdade. Não, eles são muito diferentes, velho. Ela voa com o cabelinho, ele tem o propulsor lá dele. Ah, mas os Echo Fighters normalmente tem uma pequena diferença mesmo. Mas eu acho assim, a Jinx, ela seria legal no conjunto, assim, no K-Roll, assim, no jogo base. Em DLC, eu não sei. Eu vou tomar agora umas pedradas de fã da Nintendo, mas eu não sei se a Jinx tem peso pra um DLC. Mas até aí o Corey também não tem, né? Mano, já teve anúncio com Crank Kong, mano. Então, a gente não pode duvidar muito da Nintendo, não. É, o Red vai voltar só pra anunciar a Jinx. Vai, vai. Acho que, se você for pensar na coleção de Amiibo completa, acho que tem que ter a Jinx mesmo. E como ela vai jogar, você não vai ser bem recepcionado. E ele falou que o Mario tem que escrever um livro com as aventuras de transporte público indo pra Diadema e tudo. Então, você tem um comprador, Mario. É só ele. Nem minha mãe ia comprar. E ele respondendo a pergunta do Jeff, que eles que roubaram meu Pomera. E ele falou que assiste NFL também e torce wannabe para o Philadelphia Eagles. E o meu irmão, que é mais fanático, torce pro Green Bay Packers. E tem até a camiseta do Rodgers e tal. E ele colocou MUVDJJ, eu não sei o que é isso. Ó, antes do Jefferson responder, só quero falar que não é, eu tô falando muito mal do Ross, mas não é isso. É que quem torce pro Eagles é modinha. Mas ele falou torce wannabe. É, torce wannabe. Ah, então eu só tô reiterando mesmo. Mas eu acho que você tem que começar por algum lugar. Eu acho que não tem problema ser modinha, até porque futebol americano não tem tradição. Então a tradição é o que você viu agora. É quem ganhou o campeonato, no caso, aparentemente? É, quando eu comecei a torcer pros Packers, eu procurei um time verde, porque eu ia comprar camiseta, e um time de tradição, né? Aí deu merda que no ano seguinte eles ganharam. Aí, quando eu falava que torcia pro Packers, todo mundo falava, você é modinha. Na verdade, eles não ganhavam desde 94, tá? Mas tudo bem. Mas acho que não tem problema ser modinha, não. É, quando a gente escolhe time, é muito... Principalmente quando criança, você escolhe o que ganhou, velho. Ninguém vai querer torcer, porque... Nossa, esse time ficou em 15º lugar, que maravilhoso, velho. E o último comentário é do Rodney Vinorelana, já que eu fiz um resumão de comentários sobre a Star Chain. E ele gosta de dias que tem uma Direct e torce pra que tenhamos mais dias assim. E é melhor que não tenha mais dias assim, porque se tem muita Direct, elas vão começar a ser ruim, né? Porque vai espalhar. E não vai ele ter fala, que mostrar, né? Realmente. Vai ser tudo indie. Ah, mas a Nintendo divulga muitas coisas pelo Twitter, por outras redes sociais, né? Acontece bastante, às vezes eles terem um novo trailer de Pokémon e passar só no Twitter, por exemplo. Então, se você considerar, a gente tem basicamente uma Direct toda semana, só que com pequenas coisinhas. Eu tô feliz com esse modelo de, tem uma janeiro e fevereiro, aí E3, aí eu me setembro. Pra mim tá bom. É, você não precisa saber muita coisa adiantada, até porque eu não gosto de ficar sabendo de coisa que vai ser lançada ano que vem. Lança uma Direct, fala das coisas dos próximos 3 meses e tá tudo certo. Você fica já fica no hype, na expectativa. É, eu concordo também, senão a gente vai ter mais cedo aquele período de seca que tem no final, normalmente, da vida útil dos consoles. Bom, a gente vai ter casos como Metroid Prime 4, que foi anunciado no... Parece que é 10 mil anos e... E Bayonetta 3, que foi antes do Prime 4, não foi? Ou foi depois? Não. O PNG do Metroid Prime 4 veio antes, se não me engano. Veio antes, então foi, tipo, acho que 6 meses depois, então foi Bayonetta. É, isso. E ele falou pra gente dar uma bronquinha no Lucas, preparar de cabular as gravações, porque ele já acostumou com um bloco de notícias rápidas do Lucas. Então olha, ele deu uma bronca aí no Jeff. No Jeff não, no Mario. Ah, então. Agora eu tô me sentindo mal. Mario, você é o host, você tem seu papel aqui. Eu sou substituto oficial do Lucas agora. Mas eu acho que pelo menos encontramos um fã aí, o Rodney, da minha frase lá, que eu preciso alterar e pensar em alguma coisa melhor. Agora você tem um objetivo, agora você tem um combustível pra pensar sobre isso. E para de cabular aí, Lucas, porque você cabulou mesmo. Cabulei, tô perdendo as contas. E pra você que ouviu até agora, não deixe de acessar o nosso site e deixar um comentário falando o que você achou da Nintendo Direct. Quais foram as coisas que você mais gostou, as que você menos gostou. Se você concorda com o que a gente falou, das coisas que a gente teve impressão, enfim, comente que nós leremos no próximo episódio. Kowashi Time! Nossa. Acabou? Eu vou terminar cantando? Eu queria, você tinha que continuar, João. Eu não lembro mais, eu sabe como. Washita, Dashita. Eu não sei mais nada. Zembu. Se eu tiver a letra, um dia eu canto. Eu fico puto que essa música não tem em karaokê. Esse foi mais um Nintendo 3. Não deixe de curtir nossos perfis sociais e assinar o nosso feed para não perder o próximo episódio.